O nosso tema então dessa noite é egoísmo, chaga da humanidade. Então a gente, todo mundo acredito, já se perguntou mais de uma vez qual é a finalidade da vida, de estarmos aqui nesse momento, sermos como somos, passarmos pelas situações que nós passamos. A gente fez essas perguntas já há muito tempo e à medida que a gente busca respostas, a gente vai preenchendo algumas lacunas do nosso eu. E a gente já ouviu algumas e acredito que todos que estão aqui pensem da mesma forma. O objetivo da vida é evolução espiritual. Somos espíritos nesse momento encarnados, vivendo uma experiência material. Somos espíritos. É isso que a gente tem que lembrar. Porque faz toda a diferença essa pequena definição. Porque a nossa vida ela é pautada, enquanto encarnado, de situações muito materiais, situações que nos chamam para algumas posições, para alguns apegos, para algumas retenções extremamente desnecessárias e que nos fazem, se não retardar, caminhar de forma muito lenta nesse caminho evolutivo, que é o caminho que nos aproxima de Deus. Então, se o nosso objetivo é evoluir, é aprender, por que a gente já veio tantas vezes em roupagens diferentes e ainda vai vir tantas outras? Porque a gente percebe que ainda nós somos na escola da vida, nós estamos ainda matriculados lá no pré. Nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para mudar. Como é que a gente ainda está demorando tanto, né? Está se atrasando tanto nessas lições. E como diz o título, né? Egoísmo, chaga da humanidade. Se nós pegarmos aqui o Evangelho de Jesus, tem várias passagens em que ele bate na questão do egoísmo, que é o que nos atrasa, que é o maior obstáculo do nosso entendimento, da nossa evolução, do nosso crescimento, tal do egoísmo. E o que é egoísmo? A gente sabe, mas a gente às vezes talvez interprete de forma errada, né? Por definição de dicionário, egoísmo é o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Interessante, né? Benefício próprio, sem consideração com os interesses alheios. E se nós pensarmos no nosso planeta, em qualquer canto dele, quais são os grandes problemas que afligem a nossa população, nós, espíritos encarnados? Os maiores males do mundo, a gente pode citar a fome. E é contraditório porque nós colocamos mais comida fora que daria para alimentar todos aqueles que estão passando fome. Isso é estatística. Então, a gente percebe que a fome é um problema humano, um problema de desigualdade que nós causamos. Nós podemos falar da questão da violência que nos assola, que nós temos temor. Mas a violência, ela não é, como diz ali na definição, uma falta de consideração ao interesse alheio. Toda forma de violência não é uma falta de consideração ao outro. Nós estamos vivendo há alguns anos a questão da corrupção. E a gente olha e vê que não é só no Brasil, mas é um grande problema e que nós estamos cada vez mais, parece, focados em combater a questão da corrupção e estamos nos dando conta de que nós temos uma parcela colaboração nesse todo. E o que é a corrupção, se não é a falta de consideração aos interesses alheios? Então, realmente, o egoísmo, ele é a chaga da humanidade. É a ferida aberta que evita que a gente se cure, que a gente seja saudável como humanidade. Todos os nossos problemas residem nessa questão. A gente, às vezes, aponta, e é muito comum hoje a gente falar isso, ah, porque o Brasil é assim, porque a sociedade é desse jeito. Quem compõe uma sociedade ou uma nação, se não indivíduos, para fazer com que seja da forma que é? Então, se nós não estamos colaborando, nós estamos nos omitindo de fazermos, talvez, a nossa parte, de darmos um exemplo, de mostrarmos ou tentarmos mostrar quem realmente nós somos. Como eu disse, dentro do Evangelho, ele tem várias passagens, no Livro dos Espíritos também, ele fala diversas vezes sobre a questão do egoísmo. E lá no início eu perguntei, né, por que que a gente demora tanto para evoluir, se a gente já veio tantas vezes e a gente não consegue, parece que às vezes ir para frente na velocidade que a gente gostaria. E Jesus nos disse várias vezes qual é o remédio para combater ou para neutralizar esse egoísmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo quando os homens se tornarem, ou melhor, quando os homens as tornarem por normas de sua conduta, base das suas instituições, compreendendo a verdadeira fraternidade, fazendo reinar entre eles, então, paz e justiça. A questão é individual, né? Por que que nós ainda somos tão apegados a nós mesmos? Se nós já sabemos de tudo que já foi dito aqui, nós já entendemos isso há muito tempo, mas a gente não consegue fazer diferente, senão nós já estaríamos fazendo. O que nos impede de repente, compreender a mensagem e aceitar ela? Nós temos uma questão cultural muito forte, onde a gente foi educado, e para mudar isso requer bastante insistência nossa. Insistência porque nós precisamos acreditar que isso é verdadeiro, que esse é o caminho. Senão a gente não consegue, a gente continua sendo os mesmos, a gente vai só envelhecendo, mas continua fazendo as mesmas coisas. Então, nós precisamos realmente acreditar. Olha o que ele diz mais adiante, ainda sobre o egoísmo. Chaga da humanidade que deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral ele retarda. Progresso moral. Então a gente às vezes acha que é tanto material, material, material, mas a questão é mais interior. O objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. E ele salienta, digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, quando nós nos colocamos frente a uma situação onde algo prazeroso está na nossa mão, mas nós sabemos que aquilo não vai nos trazer nenhum benefício, aquilo é uma ilusão, uma sensação momentânea, que aquilo ali no momento em que nós desfrutamos se extingue. O quanto nós conseguimos lutar internamente para poder vencer as nossas tendências. No livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante que ele diz: dentre os vícios, qual que se pode considerar como mais radical? Vícios. E ele repete, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então eu repito, né? A gente precisa acreditar que isso é verdade, senão a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. É muito difícil para nós aplicarmos aquele mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, porque nós julgamos os outros sempre. No pouco que nós conhecemos, nós julgamos e nós dissemos internamente: aquela pessoa não merece o meu esforço, a minha dedicação, a minha ajuda, e nós não fazemos. Mas não é a questão da outra pessoa merecer ou não. A questão é: eu preciso fazer, porque eu preciso mudar. Não é para os outros, é para mim. A mudança eu só realizo aqui dentro. O pouco que eu faço vai curtir aqui dentro de mim, não nos outros. Talvez incuta nos outros, mas bem mais lentamente. Então todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós realmente levarmos em consideração, vai trabalhar dentro de nós. Esses capítulos que falam sobre egoísmo, eu gosto sempre de dizer qual é o capítulo, porque se alguém quiser, de repente, ler em casa, vai encontrar bem mais do que a gente fala aqui. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho. E lá no Livro dos Espíritos, está no capítulo que tem o título de perfeição moral. Que nós não vamos conseguir atingir essa perfeição enquanto não nos libertarmos dessa... É como uma traça que vai corroendo a gente por dentro, porque é bem isso que ela faz. Ela nos corrói e a gente vai alimentando ela ao invés de exterminar ela. De todas as imperfeições humanas, é a mais difícil de desenraizar, porque está presa à influência da matéria, a matéria ao qual nós estamos sujeitos aqui nessa vida. Então, para a gente pensar, né, se realmente é verdade tudo isso, e se nós acreditamos, o que nós precisamos fazer, que é a nossa dedicação, o que nós precisamos mudar para conseguir vencer essa verdadeira chaga, que é o egoísmo.